sou eu quem falo. Rapper periférico, louco, insano. Voz de protesto contra um sistema tirano. Sou eu, catalisador que reativa o lado ativo do seu cérebro, aquele que não mais raciocina na contracorrente da lei vigente. Sou eu, sai da frente que tem mais gente. No dia a dia da batalha, meu povo não falha. Suor escorre, mas da luta ninguém corre. Sou eu, guia turista perto nunca, onde nunca a justiça nunca muda. Se você não se agiliza, reage, revida enquanto há tempo, enquanto há vida. Tanto de derrubar quanto Muhammad Ali. Aqui, no país das rimas, eu dito as regras, dentre as quais a persistência principal. Sem pagar pau, relata a verdade dura, realidade crua. Moleque de rua, passa fome, cê não se importa. Se bate na sua porta, aí só te incomoda. Então cê vira as costas, deu contribuição pra formação do ladrão. Viu na televisão, o assaltante exterminado. O ladrão foi grampeado, o mesmo moleque de anos atrás. Uma menos, uma mais, tanto faz. Sou eu quem falo, sem crédito, sem nexo, falando a mesma merda todo dia. Movido pela esperança na mudança, movido pela fé. E aí, mané, não seja mais um Zé. Sou eu quem falo, ei, preste atenção. Sou eu quem falo, eu falo, não calo. Sou eu quem falo, ei, preste atenção. Sou eu quem falo, eu falo, não calo. Falo pro nego que procura um canto quente pra dormir e carrega toda a sua vida ali nas costas. Uma calça rasgada, uma blusa, um par de botas, e anda sem destino pra lugar nenhum. Encontra nos litros de pinga seu mundo. Pros meus irmãos que convivem com a fome, pra mãe sem condições que dá a luz e some. Pro pequeno que mal chegou ao mundo pra sofrer ou pra morrer. Me dói o coração de ver tanta riqueza às custas da pobreza. Um povo doente à espera de socorro, acomodados à mercê da vontade dos outros. Este povo que ainda é escravo, hoje faz de conta que esqueceu o passado. Desconhecem a história de zumbi dos palmares, mas acreditam que uma p*** nos deu liberdade. Aprendeu a rejeitar o próprio irmão, mas admira como se fosse Deus aqueles na televisão. Ei, irmão, onde está nosso valor? Aqui quem fala? Não, não, o nome não interessa. Faço questão somente das minhas ideias. Sou eu quem falo, ei, preste atenção. Sou eu quem falo, eu falo, não calo. Sou eu quem falo, ei, preste atenção. Sou eu quem falo, eu falo, não calo. Sou eu quem falo, ei, preste atenção. Sou eu quem falo, eu falo, não calo. Sou eu quem falo, ei, preste atenção. Sou eu quem falo, eu falo, não calo. Preste atenção. Outra vez, com esperanças, o meu coração.